aí, Salvador Gol no 896. Gol no 896, João Pessoa 370, já autorizado, copia? Vem aqui, prossiga. Gol no 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-19-35, transponder 5-1-4-6. Autorizado 370 para João Pessoa, via Upper Whisky 53, decola da Deco, curva esquerda na Puca, Aracaju. Autorizado 35, controle 5-1-4-6, transponder, gol no 896. 896 correto, portão 07, chame pronto. Reporta lá. É o gol no 606. Poderia confirmar, a pista está fechando aos 30? Negativo. Hoje não haverá obras, a pista estará disponível durante todo o turno, ok? Tá ok então, obrigado. voo no 7 ou no 4. Voo no 4, chama lá. Sierra Vitor 366, visual com no 031-70. 031-70, 4 milhas para Sierra Vitor 372, comprado sinal arrimado e chame torre 1 no 8-6. 2 Salvador 1-186, 3-70. Torre Gol no 606, porta 18 para o SPEC, acionamento. Autorizado, chame táxi, voo no 606. Voo no 606. Salvador, boa noite, são 3170, uma milha para o Sierra Vitor 372, baixando travado. São 3170, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, pista 10, são 3170. No 4, autorizado táxi à direita via Juliet Alfa até o ponto de esfera da 10 na Charlie. Quando lá, reporte pronto para decolagem. Gol no 7 no 4. Juliet Alfa após a Charlie, chamará pronto para decolagem. Gol no 7 no 4. No 70 no solo aos 23, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Levando a direita na voz alfa, reporta antes da Juliette na sua escuta da 3177. No 714, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável, intensidade de 03 nós. Alinha e decola variável 03 nós, gol no 714. Para o táxi, gol 1606, 123 a bordo, 2 horas e 56, alternando Natal. No 606, se táxi lento, vai reportar quando o visual com a aeronave da TAN está prosseguindo alfa, vai parquear no portão 02, vai ingressar no pátio principal via taxi Índia. Já tô visual com a mesma. Sim, a gente vai dar passagem da mesma, após a passagem ingressa Juliette Alfa no ponto de espera da 10 na Charlie e chamará pronto. Positivo, táxi lento, com a aeronave da TAN, Juliette Alfa, Charlie, ponto espera da 10, reporta, o gol no 606. 3170, prossegue Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para o 2, na 3170. No 714, decolado aos 27, chame agora o controle 119.35, bom voo. 935, obrigado pelo bom serviço. Torre, boa noite, gol 1896 no 7, estação de posicionamento. Torre, boa noite, gol 1714. 1714, contato radar na decolagem, sou ao nível 3, corrigindo, sou ao nível 230 na saída Puca Transição Aracaju. Pucaracaju 230, gol no 714. Uno 606, autorizado decolar, pista 10, vento variável, intensidade de 03 nós. Uno 606, inicial. Torre, o 1896, acionado com 171 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Fortaleza, pronto táxi. 896, autorizado táxi, via Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem. Sobre táxi Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera da 10, chama para decolagem, voo 1896. Uno 606, decolado aos 30, assume agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, Uno 606. Controle, Salvador, Uno 606, decolado, passa 2.000 pés. Uno 606, contato radar na decolagem, saída Puca, transição Aracaju, sua nível 350. Transição 350, Puca, Aracaju, Uno 606. Uno 714, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685, 2545. Obrigado, boa noite, querido. Boa noite. Torre, o 1896 está próximo do ponto de espera, pronto. 1896, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável, intensidade de 02 nós. Livre, alinhar e decolar da 10 no 896. 06, chame Centro Recife na frequência 12085, alterne 12545, Boa 06. 12845, Boa 06. Boa noite. Boa. Uno 896, decolada 35, chame agora o controle, 119.35, vovô. Controle 193598, 96, bom trabalho. Controle, o gol 1896, tá cruzando 2000, ascensão para o 370, na cidade. 1896, contato radar na decolagem, subo nível 370, na saída da PUC, trânsito Aracaju. Livre ascensão 370, na PUC Aracaju, gol 1896. 45. Recife 1268, 12545, confirma por gentileza. A primária é 12685 e a secundária é 12545, gol 1876. 12685, 1245, 1896, obrigado, bom trabalho. Obrigado.